Jadil Mini Preço do amigo Jadilson. Menor preço e qualidade. Tamo junto, hein, velho. Isso é mais um do ZM, hein? Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem. Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem. Suas curtidas já passam de 100, seu direct cheio também. Mas me fale no nome de alguém. Quem te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa? Que não quis se aproveitar quando estava louca. Que ao invés de te usar, quis te levar pra jantar. Só pra conversar, só pra gente ficar. Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer. Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar. Cuidado o tempo que você quer, pra me ligar quando quiser. Muito louco quando a gente transa, só não me faça esperar. Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer. Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar. Cuidado o tempo que você quer, pra me ligar quando quiser. Muito louco quando a gente transa, só não me faça esperar. É necessário essas brigas pra ficarmos bem. Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem. Suas curtidas já passam de 100, seu direct cheio também. Mas me fale no nome de alguém. E te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa. Que não quis se aproveitar quando estava louca. E ao invés de te usar, quis te levar pra jantar. Só pra conversar, só pra gente ficar. Você é do tipo de mulher que todo vagabundo quer. Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar. Cuidado o tempo que você quer, pra me ligar quando quiser. Muito louco quando a gente transa, só não me faça esperar. Você é do tipo de mulher que todo vagabundo quer. Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar. Cuidado o tempo que você quer, pra me ligar quando quiser. Muito louco quando a gente transa, só não me faça esperar.